Você está ouvindo a ZYL 257, Rádio Difusora de Machado, operando através dos 760 kHz, com 2.500 watts de potência, 24 horas no ar. Difusora Live, em sintonia com Deus. Chegou em Machado o mais novo e completo aplicativo de mobilidade urbana, com preços mais baratos da região. Carros adesivados, motoristas uniformizados, carros limpos e higienizados. Precisando de rapidez e segurança? Venha para Ubiscar. Baixe já seu aplicativo na loja Play Store, disponível para Android e iOS. Ou peça já seu motorista pelo nosso saque de atendimento. 35 99870-7023. Atendemos toda a zona rural e região. Venha para Ubiscar, afinal, confiança é tudo. Alô, Difusora! Sua participação pelo 3295-1361. Toda terça-feira, aqui na Difusora Live, às 11h30 da manhã, você ouve o programa Fala aí, Prefeito. Um programa da Prefeitura Municipal de Machado, com a força do povo. Alô, Difusora! Sua participação pelo 3295-1361. Você está ouvindo Canto do Sertão. Estamos de volta, são 5 horas e 20 minutinhos. Para você que tá ligadinho comigo, já desejo para você um Feliz Natal, para você e para toda a sua família. Canto do Sertão, com Ronan Rodrigues. 5 horas e 29 minutos. Em clima de Natal aqui, rapaz. Ó, Feliz Natal pra você, pra toda a sua família. Obrigado pelo carinho da sua audiência, viu? Coisa boa, hein? Clima gostoso, bom demais estar com você nessa tarde. São 5h30 da tarde já, rapaz. O tempo passa depressa, hein? Quando eu tô aqui junto com vocês, o tempo passa muito, mas muito rápido, rapaz do céu, hein? Alô, Difusora! Sua participação pelo 3295-1361.